mensagem do céu vai descer. Não se entregue, está tão perto, pode ver. Não se cale, clame, pois teu Deus vai te surpreender. Tem milagre no Jordão, liberdade na prisão. Se aqueceram a fornalha pra você, sete vezes não é nada, pois Deus tem poder. Tem milagre, meu irmão, no jejum e na oração. O deserto não foi feito pra crente morrer, é apenas um preparo pra você vencer. Só consegue crer que a promessa não vai se cumprir, que o tempo vai passar e a luta não tem fim. Tem milagre, pois hoje do céu vai descer. Não se entregue, está tão perto, pode ver. Não se cale, clame, pois teu Deus vai te surpreender. Aqueceram a fornalha pra você, sete vezes não é nada, pois Deus tem poder. Tem milagre, meu irmão, no jejum e na oração. Interrompemos nossa programação para a transmissão do horário eleitoral gratuito conforme lei 9504/97. Começa agora a Rádio 11, o programa de Jarbinhas Prefeito, que vai fazer Messias voltar a ser feliz de novo. Fique com a gente e conheça quem vai cuidar de nossa cidade como um verdadeiro gestor que Messias merece. Meu povo, meus amigos, que bom estar aqui com vocês. Vocês me conhecem e sabem sempre que estive aqui ao lado de cada um de vocês, cuidando, ouvindo, trabalhando incansavelmente para ver nossa Messias crescer. Eu sei e entendo o que significa cuidar. Como prefeito, sempre tratei nossa cidade com dignidade, onde cada pessoa merece respeito e oportunidades para prosperar. Eu acredito em Messias, acredito na força do nosso povo e por isso estou aqui, para dizer que é possível sim resgatar o brilho nos olhos e o orgulho no peito de ser messiense, trazer de volta os tempos de progresso e liberdade para todos nós. Chama, chama quem trabalha, chama quem está pronto para governar de novo. Ah, Messias, uma cidade de um povo trabalhador e orgulhoso. Mas nos últimos anos o que vimos foi o descaso, o abandono. A cidade que tanto amamos, deixada para trás por uma gestão que não se importa com o nosso povo. Uma gestão inconsequente e incompetente. Mas essa história pode e vai acabar. Melhor prefeito da história da cidade, nosso povo tem saudade, agora vai reviver. Quando eu fui prefeito, eu sabia e sei da responsabilidade que tinha em mãos. Trabalhamos incansavelmente para trazer a dignidade a cada cidadão. Construímos escolas, creches, levamos merenda de qualidade para as nossas crianças. Mas Messias foi reconhecida como uma das 8 cidades em educação no estado de Alagoas. Isso é respeito com o futuro dos nossos jovens. Chama, chama quem trabalha, chama quem está pronto para governar de novo. Mas hoje a realidade é outra. A educação que tanto nos orgulhou hoje está entre as piores do estado de Alagoas. A merenda virou biscoito com suco e as promessas não passam de grandes mentiras. A gestão atual destruiu o que foi construído com tanto esforço para cada um de vocês. Eu não posso aceitar ver nossa cidade tratada com tamanho desrespeito e incompetência. Enquanto estive à frente, cada ação foi pensando no bem-estar das famílias messienses. Implantamos cursos profissionalizantes, criamos o programa Cozinha Brasil, levamos assistência social a sério, com pagamento do aluguel social, entrega de cestas básicas diretamente na casa das pessoas. Hoje, a realidade é outra. A gestão atual humilha, persegue o nosso povo, obrigando-os a buscar cestas básicas em ginásio, expondo as famílias que deveriam ser respeitadas. E o atual prefeito? Sabe o que ele construiu? Aquele conjunto fechado onde botou portão nas ruas principais e fez um condomínio particular, familiar. E deixou você que prometeu à mercê da própria sorte. Chama meu amigo, chama 11 Jardinha. Mas estou aqui para mudar essa realidade. Quero ver nossa Messias prosperar novamente. Quero ver o sorriso no rosto de cada cidadão. Vamos juntos reconstruir o que foi perdido, destruído por essa gestão incompetente e inconsequente. Devolver o respeito, a dignidade e o orgulho de ser messiense. A nossa luta é para fazer nossa Messias feliz de novo. A mudança que Messias precisa começa com cada um de nós. Vamos juntos, com Jarbinhas, resgatar o futuro da nossa cidade. Messias merece mais. Merece respeito, trabalho e uma gestão que realmente se importa com o povo. Porque Messias é nossa e juntos faremos ela ser feliz de novo. Olá, pessoal. Eu sou Eric Cleiton. Eu nasci, me criei e vivo em Messias. Todos vocês já me conhecem. Eu sou filho da terra. Eu sou vereador por 3 mandatos. Sou atual presidente da Câmara. E pela primeira vez, sou candidato a prefeito. E eu quero fazer a verdadeira mudança que Messias precisa. Eu peço a cada um de vocês que me dê uma chance, uma oportunidade para transformar a nossa cidade. No dia 6 de outubro, a verdadeira mudança é com o 12. Ari Cleito e Ivo da Rádio. Muito obrigado. GG Filho, meu amor, 70 eu vou votar, 6 de outubro confirmar. GG Filho, meu amor, 70 eu vou votar, 6 de outubro confirmar. GG Filho, meu amor, 70 eu vou votar, 6 de outubro é só confirmar. Horário reservado à coligação Uma Nova Messias está sendo construída, composta pelos partidos Republicanos, MDB, PSB e Solidariedade. Horário reservado à coligação Uma Nova Messias está sendo construída, composta pelos partidos Republicanos, MDB, PSB e Solidariedade. Horário reservado à coligação Uma Nova Messias está sendo construída. Horário reservado à coligação Uma Nova Messias está sendo construída, composta pelos partidos Republicanos, MDB, PSB e Solidariedade. Horário reservado à coligação Uma Nova Messias está sendo construída, composta pelos partidos Republicanos, MDB, PSB e Solidariedade. Horário reservado à coligação Uma Nova Messias está sendo construída. Horário reservado à coligação Uma Nova Messias está sendo construída, composta pelos partidos Republicanos, MDB, PSB e Solidariedade. Horário reservado à coligação Uma Nova Messias está sendo construída, composta pelos partidos Republicanos, MDB, PSB e Solidariedade. Horário reservado à coligação Uma Nova Messias está sendo construída. Horário reservado à coligação Uma Nova Messias está sendo construída, composta pelos partidos Republicanos, MDB, PSB e Solidariedade. Horário reservado à coligação Uma Nova Messias está sendo construída, composta pelos partidos Republicanos, MDB, PSB e Solidariedade. Horário reservado à coligação Uma Nova Messias está sendo construída. Horário reservado à coligação Uma Nova Messias está sendo construída, composta pelos partidos Republicanos, MDB, PSB e Solidariedade. Horário reservado à coligação Uma Nova Messias está sendo construída, composta pelos partidos Republicanos, MDB, PSB e Solidariedade. Horário reservado à coligação Uma Nova Messias está sendo construída. Horário reservado à coligação Uma Nova Messias está sendo construída, composta pelos partidos Republicanos, MDB, PSB e Solidariedade. Horário reservado à coligação Uma Nova Messias está sendo construída, composta pelos partidos Republicanos, MDB, PSB e Solidariedade. Horário reservado à coligação Uma Nova Messias está sendo construída. Horário reservado à coligação Uma Nova Messias está sendo construída. O Abatedor, o Shopping do Frango, é a referência em termos de frango abatido da hora em nossa cidade. E é o Shopping do Frango. Lá você vai encontrar coxa sobre coxa, miúdos, asinha, peito, coração de frango, moela, além de carne de boi, fígado bovino, linguiça, salsicha, frutas e verduras fresquíssimas, carvão, bebidas. Tudo à sua disposição no Abatedor, o Shopping do Frango. E tem mais, você poderá comprar tudo isso à vista ou em qualquer cartão de crédito. O Abatedor, o Shopping do Frango, é o pioneiro na cidade de Messias na entrega em domicílio. Com a melhor equipe prontinha para que o seu pedido chegue o mais rápido possível até a sua residência. Anote aí os nossos telefones e disponha do nosso Disque Entrega. 3262-1457, 9652-3322 ou 9312-9611. O Abatedor Shopping do Frango, agora em 12 Você que está precisando comprar confecções, calçados, perfumes, recomendamos antes dar uma passadinha em Mana Confecções, que fica localizado na rua Floriano Peixoto, bem pertinho da Câmara de Vereadores. Mana Confecções. Temos confecções masculina, feminina e infantil, bolsas escolares, perfumes da Natura e o Boticário, sandálias de couro feminina e masculina, dentre outras variedades. Mana Confecções. Menor preço, atenção, qualidade e cliente da panificação Pão de Cada Dia. Chegou a promoção que você não pode perder. Toda quarta-feira, leve 3 pães fresquinhos por apenas R$1. Isso mesmo, 3 pães por R$1. E tem mais. No final do mês, você concorre a R$200 em dinheiro. Participe e tenha a chance de ganhar prêmios incríveis. No último sábado do mês, tem almoço especial para casais no Eris Bar, um corte de cabelo masculino no Zé Neto e uma escovinha no Salão Ebenezer. Panificação Pão de Cada Dia. Qualidade, economia e preço para você. Ele tem os pés feridos, o deserto atravessou. É um grande companheiro, muito mais que um amigo, e de tudo ele provou. Ele tem cabelos longos, porque é um nazireu. Tem as suas mãos feridas, ele é o autor da vida e filho do grande Deus. Não há outro nome além de Jesus. A vida foi fruto da morte na cruz. Sangue derramado, coroa de espinhos e tudo consumado. Agora não existe mais escuridão. O sol da justiça já brilhou. A corrente que prendia os meus pés de repente se quebrou. Agora não existe mais escuridão. O sol da justiça já brilhou. A corrente que prendia os meus pés de repente se quebrou. Thank you. fala tão bonito, sua boca expressou o segredo da harmonia, da escuridão fez dia. Ele é o Salvador. Ele tem nas mãos mistérios e na profissão doutor. Faz transplante, transfusão, dá um novo coração ao que crer no seu amor. Não há outro nome além de Jesus. A vida foi fruto da morte na cruz. Sangue derramado, coroa de espinhos, consumado. Agora não existe mais escuridão, o sol da justiça já brilhou. A corrente que prendia os meus pés de repente se quebrou. Agora não existe mais escuridão, o sol da justiça já brilhou. A corrente prendia os meus pés, de repente se quebrou. Agora não existe mais escuridão, o sol da justiça já brilhou. A corrente que prendia os meus pés, de repente se quebrou. A corrente que prendia os meus pés, de repente se quebrou. A corrente que prendia os meus pés, de repente se quebrou. A corrente que prendia os meus pés, de repente se quebrou. Oitenta e sete vírgula nove Messias FM. Com a concha de suas mãos, que toma medida dos céus a palmos, que perante a ele a terra inteira é como pó. Quem é ele que está sentado sobre o globo da terra? Estende o céu como cortina e a desenrola como tenda para nela habitar. Ele é Deus, que nunca precisou de nenhum Deus pra lhe ensinar. Sua presença em um só tempo está em todo lugar. Anda no vento, caminha no mar. Ele faz um grande exército de estrelas se formar e chama cada uma delas pelo nome. É absoluto, não se pode comparar. Deus glorioso, exaltado, punho de aço, quebra as cadeias, faz forte quem é fraco e está sem vigor. A sua glória se manifestará aqui, sua presença estremece e faz tudo sacudir. A sua face ninguém consegue ver, é muita grandeza, é muito poder. Espere nele que ele te fará, com asas de águia nas alturas voará. Sobre o mar, sobre os montes, sobre o vale.